JK. Elas é o barca na batida, neguinho, eu diria. Quer ficar comigo? Calma aí, princesa. É que eu sou escroto e viajo na safadeza. Lança, lança o lance, não vem de romance. Sente a potência do boyzinho que se garante. Sente a potência do boyzinho que se garante, quem diria? Toma! Kika, kika, kika, senta, senta, senta. Na minha piroca que ela sente a potência, vai. Kika, kika, kika, senta, senta, senta. Joel, senta que ela sente a potência, vai. Vai ficar de quatro que vai começar a sequência, vai. Vai ficar de quatro que vai começar a sequência, vai. Na minha piroca que ela sente a potência, vai. Minha piroca que ela sente a potência, potência, potência, potência, potência. Vai ficar de quatro que vai começar a sequência, vai. Potência, potência, potência, potência. Na minha piroca que ela sente a potência, vai. Minha piroca que ela sente a potência, vai. Minha piroca que ela sente a potência. Pega leve, barca no beat. Quer ficar comigo? Calma aí, princesa. É que eu sou escroto e viajo na safadeza. Lança o lance, não vem de romance. Sente a potência do boyzinho que se garante. Sente a potência do boyzinho que se garante, quem diria? Toma! Kika, kika, kika, senta, senta, senta. Na minha piroca que ela sente a potência, vai. Kika, kika, kika, senta, senta, senta. Joel, senta que ela sente a potência, vai. Vai ficar de quatro que vai começar a sequência, vai. Vai ficar de quatro que vai começar a sequência, vai. Na minha piroca que ela sente a potência, vai. Minha piroca que ela sente a potência, potência, potência, potência, potência. Vai ficar de quatro que vai começar a sequência, vai. Potência, potência, potência, potência. Na minha piroca que ela sente a potência, vai. Minha piroca que ela sente a potência, vai. Minha piroca que ela sente a potência. Pega leve, barca no beat.